Existência paralela. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Deuteronômio 10 e 14. Corrija a tua cosmovisão de existência em que estamos. A ciência tem um grupo sério, mas em outra parte dominada pelo engano, e que infiltrada em parte da educação secular, procura confundir a fé e a visão de todos. Os princípios de fé e de confissão do poder de Deus são mais importantes, mas se você não interpretar o universo de forma correta, você poderá ficar com a visão escurecida e dificultada sobre as verdades da palavra de Deus. Interprete a Bíblia de forma correta, pois ela não somente tem a exata ciência, como é de uma ciência extraordinariamente superior. Está escrito que no princípio Deus criou os céus e a terra, e por último o homem, que traria a imagem da sua glória. A terra e todo o cosmos foram criados visando a criação do homem, e o homem para ser instrumento para a glória de Deus. O plano de Deus para o homem era encher a terra, e depois ser elevado para se expandir em todo o universo sem fim. De maneira geral, toda vez que a Bíblia fala em céus, está falando do espaço cósmico infinito dos astros siderais que foi criado na mesma malha de tempo que a Terra, embora cronologicamente mais antigo. O universo inteiro são os céus criados em Gênesis. Estes são o primeiro céu, a dimensão existencial em que vivemos. Acima deste universo estão os céus dos céus, ou a eternidade, onde Deus habita. A Terra e este universo inteiro, que foram manchados por causa do pecado do homem, no final de todos os tempos, depois do início do reino de Deus em plenitude, depois do juízo final e da consumação da obra de Deus, serão desfeitos e destruídos para dar lugar ao nascimento de um novo céu e uma nova terra, um novo universo, onde habitará a justiça. Não há outros habitantes neste universo celestial além do projeto humano. Não há senão nos seus eternos e universos superiores, acima da dimensão deste cosmos, onde estão as famílias celestiais mencionadas por Paulo em Efésios 3 e 15. Existem muitos universos, ou mundos, Hebreus 11 e 3, não caídos e ascendidos, todos debaixo da eternidade, onde Deus habita. Os céus dos céus, os seus superiores ou a eternidade, que se sobrepõem em vários níveis existenciais, como segundo e terceiro céu além, onde Deus e seus exércitos infinitos de seres e famílias de luz habitam, ao contrário deste universo temporário, são eternos e nunca serão destruídos, sempre existiram e sempre existirão, pois estão indescritivelmente acima de toda humana compreensão, e de todo tempo e espaço. O grande conflito que existe e ainda está se desenvolvendo na Terra é tão mortal e sangrento, e exigiu a intervenção do próprio Filho de Deus, de Jesus, porque é o conflito, haja vista um conflito de fé, de todo um universo e de toda uma existência. Este universo é infinito, mas é apenas outra entre as múltiplas e ilimitadas dimensões existenciais de Deus. Decretos da Fé. Blogspot.com